4222-8, tá pronto para a cópia? Pronto. Passageiro 2228, autorizado Vitória da Conquista, nível 180, decolada 10, após decolagem curva direita na saída Arbor, Elefa, após direto pro O, após a conforme rota do plano. Transponde 5012, controle 119, sinal 35. Atenção, Vitória da Conquista, tomada do plano, decola da 10, direita, descida. Arbor, Elefa, após o piloto, 2, Conquista. 2228, contingimento correto, chama pronto pro pushback no patch 3. Oi, Salvador, boa noite, azul 6908, Manilha para Estela. Azul 6908, aguarde autorização de pouso. O ajuste agora é 1014. Passando com 1014, 6908. Oxané 62, 12 no solo, aos 26, direita 121 no 1 no solo. Prepara Tucajamo Caju e aguarda a cópia. Fala, é o 1066? 1066, prossiga. É o 1066, não tem contato com nossa base da rua, tem que ouvir algum contato. Só como que está na terremoto no 3, por favor? Ciente, gol 1066. Fala, Sinai 62, 12, bro. 908, livre pouso no 0, vento 120 graus, 0 sete. 120.7, obrigado, 6908, livre pouso. Novamente a autorização. Oxalé 62, 12, táxi via Alfa, Kilo, a posição é a 1 Lima no Pat 3. Alfa Kilo, 1 Lima no Pat 3. Azul 6908, solo aos 28, libera direita via Fox, mantém a posição e chame o solo 121, decimal 1. Direita Fox, mantém a posição, solo 21, Azul 6908. boa noite, Azul 6908, tudo bem? Azul 6908, táxi via Alfa, Juliette, portão 01. Alfa, Juliette, 01, obrigado, 6908. Salvador, boa noite, pode falar 024 Heavy, position 11, request medication. Portugal, confirme departure time. Portugal will be at 5-5, Portugal 024. Roger, stand by, Portugal. Stand by. Boa 868, está pronto, cópia? Boa 868, autorizado Aracaju, nível 230, via Golf 677. Decola da 1-0 após decolagem curva à esquerda na saída Pouca Transição Caju, transponder 5020. Controle 119.35. Boa noite, 68, com atendimento com a chama pronta para o pushback e acionamento no gate 04. Oceaneiro 6258, está pesado. Oceaneiro 6258, continua a aproximação, ajustando a 0 no 4, reporta baixar travado. E passou e reporta lá, Oceaneiro 6258. Matéria 2228 está livre no PAT 3, chama táxi. Eu vou chamar. 6258. O Xenai 6258 autorizado, pouso, pistão no 0, vento 120 graus, 8 nós. Autorizado, pouso, Xenai 6258. Gate 01. Obrigado. Para o táxi 41 a bordo, 5 horas e 40, alterna Salvador. Passarela 2228, fax até o ponto de espera da pista 90, via pátio 3, pátio 1 no Índia, no ponto de espera Torre 118, do sinal 95, ajuste 90, 14. Espera 3, 4, 5, obrigado. Passarela 2228, boa noite. Passarela 2228, mantém o tempo de espera. Abraço. Oxalé 6258, solo 121 do Sma 1. Ah, 21 na 1. Alô, janela, 6, 2, 2. 0, vento 1, 20 graus, 8 mais. Agora ligar 2, 2, 2, 2. E a 258, táxi de Alfa Juliette, portal 05. Alfa Juliette, 05. Colagem autorizada, então 0, vento 1, 20 graus, 8 mais. Agora ligar 2, 2, 2, 2. Passarela 2228, decolada 39, controle 198. 198, tá. Agora passarela 2228, boa. Controle Salvador, boa noite, passarela 2228, tá. Dois, Portugal 024, ready to copy? Ready to copy, Portugal 024, go ahead. Portugal, clear the Lima, Papa, Papa, Tango, flight level 370, via up Zulu 10 after according our flight plan route. Runway 10 after departure turning left, Puka departure, Zipar transition. Squawk 5025, southern approach 119.35. Portugal 024, clear to Lima, Papa, Papa, Tango. Flight level 370, Puka departure, Zipar transition, southern route. Squawk 5025, departure 119.35, Portugal 024. Portugal 024, will be correct to squawk to edge for setup and pushback. Portugal 024, will do. Transit area, guarda copy. 098, pronto, copy. Zero. A 098 autorizado Natal, nível 370, Vianta, Zulu 190. Decola da 190, após decolagem curva esquerda, na saída Tuca, transição de par, transponder 5024, controle 199, decimal 35. Autorizado Natal, nível 370, decolando da Tuca, 10, curva esquerda, saída da Tuca, transição de par. O aerovião Zulu 190. Bono 098, corrigimento correto, chamo pronto no gate 02. Cavaleiro 2, vou mandar um. Salvador, boa noite, 3152, autorizado no zero. 3152, boa noite, autorizado pouso na 10. Orienta 120 graus, 079. Autorizado pouso na 0, 3152. Solo 54, direita 1211, solo. 1211, Romeo, está livre no 04 de Matáxi. Tá, 3152, táxi via Alfa Juliette, remota 12 no Pátio 1. Alfa Juliette, 12 no Pátio 1. Pátio 1, remota 12. Táxi via Índia, até o ponto espera 0 no ponto espera Torre, 98, decimal 95, ajustando a 0, né, 4. 314, Rush, 95, tem uma banda aí, bom, 898. Nauta, ILS, vamos lá. Boa noite, azul 4062, livre, pouso, não, 0, vento, 120 graus, 07 nais. Livre, pouso, na 10, azul 4062. Boa noite, Salvador, boa noite, 868, mantenha, pode esperar. Pode esperar, 868. Na linha aí, manter 1-0 após o tráfego na curta, um Embraer da Azul. Azul 4062 no solo, ao 01, direita 121, decimal 1. Vai chamar 121, fica na direita, azul 4062. Está 3891, aguarde pista livre, ajuste no 0 no 4. 1 no 0 no 4, aguardando, senhor. Está no final de 7 milhas ainda. 891. Gente. 1 no 868, decolagem autorizada, dá 1 no 0. Vento 1 no 1 no 0 graus, 079. Go 0245, pushback cancel that, okay, report to you, ready for taxi. Call for taxi, report call 0245. 1098, aguarda pro push. De Alfa vai manter a posição antes da Juliette, aguardando a liberação do gate 02. Alfa antes da Juliette, aguardando 02. 891. Portugal 024, como é que tem? Portugal 024, approve the taxi until the 8:06. Taxi approved until the 8:06, the Portugal 024. Uno 098, táxi até o ponto de espera da pista 10, via Índia, no ponto de espera da torre 118, decimal 95, ajuste no 014. Tá 3891, ingressa Juliette, portão 02. Juliette 02, boa noite. 891. Boa noite, em livre decolagem, dá 1-0. O vento é 1-2-0 graus, 07 nós. Taxi, until the holding point 1-0. April 1, India, at the holding point, contact tower 118-95, 21-0-1-4. 91-01 corner, 109-95, continue to open flank runway 10, at the airport tower 0-4. Tower 118-95. 118-95, airport tower 0-4, obrigado. Decolado ao 1-2, chame o controle agora, 1935, boa viagem. 1935, valeu, obrigado, boa. Line up and take off runway 10, airport 0-4. 0024, Bonnet 18, contact departure 119, decimal 35, boa viagem. 119, 35, down, 4, 9, 35.